Paulo, noite fria onde tudo acontece. Vários codinomes, vários CPFs. Aqui são anjos e demônios, cada um na sua prece. Jamais vira banquete no prato dos vermes. Amém. O governo quer te ver burro, o patrão te quer submisso. O banco quer te pôr na dívida, implorando um subsídio. Seu sonho quer sua vida, mas já te mandou um aviso. Não vai se concretizar se cê não se entregar pra isso. E lágrima só se for a do inimigo. Malandro bom só é bom porque soube respeitar os antigos. Quem foi de embalo ficou no caminho. Outros tão inteligente envelhecendo como vinho. Mas nada além de flow e muita disposição. Seu time vai ser o vice pro meu ser o campeão. Né não, né não? E por que não, monstrão? Lança chama na rima, MCs de plástico entra em combustão. Saúde! Um brinde à dor que nós tenta esconder. Mundão tá aí pra engolir você. O tempo ainda é curto, aqui tem muito pra fazer. Se vai correr ou só vai ver acontecer. Ha, saúde! Um brinde à dor que nós tenta esconder. Mundão tá aí pra engolir você. O tempo ainda é curto, aqui tem muito pra fazer. Se vai correr ou só vai ver acontecer. Mas nada além de flow e muita disposição. Né não, né não? É só questão de tempo, o fim do sofrimento. E por que não, monstrão? Lança chama na rima, MCs de plástico entra em combustão. Nada além de flow e muita disposição. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. E por que não, monstrão? Monstro. Terra onde todo mundo é luz e ao mesmo tempo tá no escuro. Nunca teve espaço pra quem tá em cima do muro. É click, clack, pau, descarregando os pente e tudo. Quer ver quem é de verdade, mano? É só passar um apuro. Meus tambores tão gritando e com o coração que eu escuto. Nunca vai entender o quadro se não enxergar mais fundo. Aqui o produto é puro, bota o peso na balança. É pau no cu do mundo e pra minhas filhas é uma boa herança. Andando nessas ruas, cidadão tá preocupado com trampo, salário, boletos atrasados, intrigas do passado. Papo mal trocado, mas quanto de vida cê já tem desperdiçado? Pelo que eu acredito, hoje nós tá pagando a vista. Eu não posso me esquecer do que vivi antes da mídia. Parafraseando o que essa poesia explica. Quando falar em flow, cê vai lembrar do Cabatista. Um brinde à dor que nós tenta esconder. Mundão tá aí pra engolir você. O tempo ainda é curto, aqui tem muito pra fazer. Cê vai correr ou só vai ver acontecer. Ha, saúde! Um brinde à dor que nós tenta esconder. Mundão tá aí pra engolir você. O tempo ainda é curto, aqui tem muito pra fazer. Se vai correr ou só vai ver acontecer. Mas nada além de flow e muita disposição. Né não, né não? É só questão de tempo, o fim do sofrimento. E por que não, monstrão? Monstro. Mas nada além de flow e muita disposição. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. E por que não, monstrão?